o BG é proposital, né? Conde Rosa Choque, fala da mulher. E hoje a gente vai estar conversando aí com essas mulheres maravilhosas. São depoimentos de ex-locutoras, tem também artista, tem ouvinte, é verdade. E tem a entrevista com Dulce Brito. Dulce Brito, para quem não sabe, essa querida, maravilhosa, muito amada Dulce Brito, ela fez parte do time, do primeiro time da Mirante FM, de um programa chamado Mirante Mulher. Realmente um programa muito gostoso, onde falava-se de mulher. Ora, fazer o quê, né? Então vamos conversar com a Dulce Brito, vamos começar logo abrindo aqui, conversando com ela, né? E ela trazendo aí toda essa simpatia, que é uma figura maravilhosa, lógico. E a gente vai agora receber aqui no Linha do Tempo, Dulce Brito, para falar desse começo aí da Mirante FM com o Mirante Mulher, tá bom? Vamos lá então. Mirante FM, toda sua. E aí, Dulce? Bom, Linha do Tempo de hoje é sobre o Mirante Mulher, um programa que foi ao ar no final da década de 80, né, e até 90, apresentado por Dulce Brito, né? Vamos falar só de Mirante Mulher, não. Vamos falar dos eventos, vamos falar da força da Mirante FM, né, que trouxe aí esse empoderamento também, né, trazendo, é uma frase atual, né, uma palavra atual, e a gente leva empoderamento. Na época, essa palavra não existia ainda, né, Dulce? Não existia essa palavra, mas existia toda uma atitude, no sentido de que as mulheres estavam muito antenadas e querendo conquistar espaços e igualdade. Havia todo um discurso, até mesmo feminista na época, e as mulheres estavam nessa, né, nessa luta e nessa busca. Mas a proposta do Mirante Mulher nunca foi de ser um programa feminista. A proposta era valorizar a música através das vozes femininas, de compositoras, de cantoras, de grandes intérpretes, e levar informação totalmente segmentada para esse público feminino. Ele poderia, essas informações, elas tinham um leque enorme, e elas poderiam ir desde uma dica de uma culinária até um curso de formação, ou até mesmo uma dica comportamental. O programa era um programa muito livre, muito experimental. Ele ia ao ar no horário do almoço, então ele tinha também toda uma pegada de ser leve para aquele momento em que você estava se deslocando. E tinha também a coisa musical também, as mulheres também dançavam com ele. Sim, o programa só tinha vozes femininas, somente mulheres, a gente intérpretes, compositoras, mas era um programa onde a pegada era exatamente essa, era um programa feito por mulheres, cantado nas vozes femininas, e com esse objetivo de realçar esse mundo feminino e esse movimento que estava ficando cada vez mais forte, onde as mulheres estavam sendo mais ativas, mais produtivas e mostrando todo o seu talento e competência. Agora, a formação da rádio tinha um pouco do Clube do Bolinha, aí você veio para dar esse molho bonito. Como foi isso, trabalhar com todos esses homens e, olha, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer? Eu sempre me senti muito querida. Eu em nenhum momento me senti discriminada ou menor. Havia todo um carinho muito grande. Nós éramos muito jovens, então estávamos todos com muita liberdade para criar. Havia toda uma situação que era favorável para que a gente crescesse. E eu digo que a Rádio Mirante FM, e na época o nosso prefixo era 96,7, o slogan era pela qualidade da nossa geração, nós tínhamos uma preocupação e um prazer muito grande, porque nós só tocávamos música de qualidade. Ah, não, mas tal coisa está bombando nas outras rádios. Não importa, não está dentro do nosso espectro. Foi o surgimento de outros ritmos mais populares. A gente simplesmente não tocava. Tinha uma personalidade definida. E era essa qualidade, essa qualidade na informação, qualidade no roteiro musical. No momento em que tudo era muito mais complicado, eram grandes equipamentos, você precisava de um operador, esse operador trabalhava com cartucho. Antes você tinha ido para uma máquina de datilografar, você tinha feito um roteiro com carbono, três vias, Quem não sabe o que é carbono, procure no Google. Enfim, a operação era complexa, tudo era grande. Trabalhávamos com LPs, você botava numa caixa 30, 40 LPs. Então você tinha que ter dois toca-discos enquanto um estava para poder... Exigia muito mais pessoas, exigia muito mais espaço. Hoje você faz uma rádio com isso. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta conversando com a nossa querida Dulce Brito. Tem mais bate-papo, ela contando um pouquinho mais, vai estar falando também da área de eventos, né? Que ela fez parte aqui durante muitos anos aí do Sistema Mirante e com as parcerias, né, que teve aí com a Mirante FM, tá bom? Valeu, Dulce, um beijo, meu amor. Dulce Brito, primeira locutora aí da nossa Mirante FM, né? Ela que fez o programa Mirante Mulher. E a gente está mostrando isso hoje aqui no seu Linha do Tempo. 96,7 Mirante FM Estéreo, a trilha sonora do seu dia a dia. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. do Tempo. Do Tempo trazendo pra você aí, maravilha de Elis Regina, que voz, né? Uma das vozes de todos, de todas as épocas, de todos os tempos aí que existiram na face da terra. É, beleza, ela, Elis Regina, guardando e tocou demais a Mirante FM nos anos 80, principalmente a música do Belchior, Como Nossos Pais, coisa bonita. Cor de Rosa Choque. Vamos falar de mais mulher agora, receber agora aqui no nosso Linha do Tempo, né? Com todo carinho pelo nosso aplicativo APP Mirante FM. Você tá ali, tá curtindo a gente aqui no estúdio, lógico. Você também tá curtindo aí os depoimentos e as pessoas, estão olhando as pessoas, né? Que estão mandando seus depoimentos, as suas entrevistas. Daqui a pouquinho a gente, depois dos comerciais, a gente vai estar continuando aí, vai continuar a entrevista com Dulce Brito, né? Falando pra gente aí do Mirante Mulher, falando dos eventos que a Mirante fez parte. Vai ser uma loucura, tá bom? E agora a gente vai receber duas grandes figuras que passaram por aqui também pela Mirante FM, né? Enfim, vão dar os seus depoimentos aí. Maravilha, grande Jadna. Jadna Maria, um beijo, meu amor, no fundo do meu coração pra você, tá legal? E também Gisa Franco. Vou colocar logo os dois depoimentos. Gisa Franco, que hoje, né, é locutora da Universidade FM. E a minha querida Jadna, que está em Vitória do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos escutar os depoimentos aí da Jadna e da Gisa Franco, foram locutoras da Mirante FM. Se liga! Oi, gente, que prazer estar falando com minha ilha maravilhosa. Nesses mais de 30 anos aí da Rádio Mirante. E dizer que eu comecei aí, aliás, corrigindo, eu comecei em Balsas, na Rádio Rio Balsas. E aí eu fui para São Luís e o primeiro emprego foi TV, Rádio Mirante. Tinha uma turma muito boa, amigos fantásticos. Foi uma experiência riquíssima, me ajudou para a vida inteira. Eu me lembro de uma passagem, que eu não vou aqui entregar a ninguém, que alguém disse que minha voz era de AM, porque minha voz era lenta. E minha voz continuou lenta, ou seja, de AM. Mas mesmo assim eu tive uma passagem pela rádio. E me diverti muito nas madrugadas, que primeiro eu fiquei nas madrugadas aí, levando, tocando e logo operando na rádio nessa época. Mas assim, só tenho que agradecer. A minha palavra é de gratidão por essa passagem por aí. E por vocês terem lembrado de mim e terem me pedido para enviar um vídeo para vocês contando dessa minha experiência. Bem, hoje eu estou bem longe, eu estou em outra ilha, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e aqui eu tenho uma família, um filho... Que está gravando aqui. Que está gravando aqui, ele que está gravando para mim, e eu mando um beijo, então, em nome dessa família, e dizer que hoje eu sou diretora de jornalismo do grupo aqui do Espírito Santo. Prazer enorme falar, beijo, beijo, beijo grande, obrigada por ter lembrado de mim. E é um prazer estar falando com vocês. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gisa Franco, eu sou locutora aqui da Rádio Universidade FM. Estou passando aqui para desejar a todos que fazem parte da Mirante FM feliz aniversário pelos 39 anos de história no Rádio do Maranhão. Eu também faço parte dessa história, para você que não sabe. Lá em 1989, eu fui convidada para fazer um teste de locução para a Noturna Mirante. A Mirante precisava de uma voz feminina, né? E eu aceitei e fui fazer o teste. E graças a Deus, eu fui aprovada. Na época, o convite foi feito pelo meu amigo Darlan Andrade e o coordenador geral da Rádio Mirante era o César Roberto, meu amigo César Roberto. Um beijo para você, César. Você tem história dentro do rádio, tem história dentro da Mirante. E aí eu fui aprovada. Grande momento na minha carreira. Foram 2 anos de Noturna Mirante em que eu me apaixonei mais ainda pelo rádio. Aprendi muito dentro dessa casa. Não só nesse horário. A partir daí, eu fui fazendo história em outros horários. Tive a honra de apresentar aos domingos, durante bom tempo, o Mirante Memória, um programa memorável, como o próprio nome já fala, né? Momento especial demais na programação da Rádio Mirante. Enfim, passei pelo Acorde Record, passei pelas manhãs da Rádio Mirante, pelo Som das Praias, pelo Salada Mista que eu dividia com o João Marcos. Fiz história. Foram quase 6 anos de muito aprendizado,

vamos lá então falar também da Saga Kia, que convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança e 5 anos de garantia. Linha Sportage e Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. É, a Saga Kia estará de plantão sábado das 8 às 17 horas e no feriado também das 8 às 14 horas. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Você pode ligar 3198-2780. Então vou repetir, 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 14 horas e 7 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Chegou uma livraria especial para leitores especiais. Chegou Ganesha, a primeira livraria esotérica de São Luís. Os melhores autores do gênero, cristais, incensos, gnomos, tudo com exclusividade para você. Mexa com sua sensibilidade. Visite Ganesha, leituras além da imaginação. Praça Manuel Beckmann, Loja 7, Beira Mar. Bom, você viu aí o comercial da Ganesha, né? Que o Dojinho foi resgatar lá do fundo do baú mesmo, né? O Dojinho tá bonitinho, né? Tá de roupa toda aí. Você não tá olhando ele aqui, ele tá escondido ali no ponto cego, né? É sexta-feira, né, Evandro Costa? Tá Evandro acompanhando aqui com a gente, Dojinho, que tá fazendo todo esse resgate, né? Dessas imagens auditivas que a gente tem, e a gente se remete, né? Você vai pensar, vai matar a saudade, você vai lembrar de cenas maravilhosas. Então a gente ouviu agora com a voz da Dulce Brito, que nós vamos escutar agora em mais uma parte do seu depoimento aqui na Mirante FM, tá bom? Vamos lá. E aí, Dulce, tudo bem? Fala um pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho aqui com a gente na Mirante FM. A Rádio Mirante FM, que era... veio a agregar ao sistema Mirante, que na época nós tínhamos o Jornal Estado do Maranhão, uma empresa sólida. A Rádio FM trouxe essa lufada de juventude, de liberdade, da alegria, da descontração, daquela coisa de não ser um jornal. Não é um jornal, é uma rádio. É uma rádio jovem, é uma rádio feita por jovens, por pessoas que amam música. Mas que também tinha essa responsabilidade com a informação. Sim, sim, mas era... Vamos dizer assim, a rádio tinha a liberdade do agora. O jornal estava sendo preparado hoje para ser lido amanhã. E a rádio foi uma grande, eu diria que foi uma grande cimenteira, porque os profissionais que faziam a rádio eram pessoas, muitos estavam ainda estudando, muitos estavam fazendo faculdade, muitos estavam, não tinham formação ainda, mas tinham talento, e a gente abraçava. E essa cimenteira foi quem alimentou o quadro profissional da TV Mirante, que foi que veio na sequência. Então, nós começamos a ser esse complexo de comunicação, onde um veículo alimentava o outro. E isso tudo oxigenava e dava o vigor necessário para que a informação acontecesse. Na mesma linha, surgiram os eventos. Para quê? Para nos aproximar dessa comunidade, desse público ouvinte, desse público telespectador, desse público leitor. E aí vieram os grandes momentos, a partir dos aniversários da rádio, onde nós trouxemos o que havia de melhor, Djavan, Belchior, Gilberto Gil, Alceu, Skank. Fizemos a Gincana Mirante, que movimentava a cidade, pais e filhos, era um momento de muita alegria, de muita comunhão. Fomos fazendo os festivais de música. Fizemos festival de música carnavalesca, festival de reggae, festival de música popular, fizemos festivais de rock, fizemos os arraiais da Mirante, que são... Que inclusive, né, teve um tempo que tinha, no, eu me lembro muito bem, podemos falar sem problema, né, no São Luís Shopping, mas antes nós realizávamos o CEPRAMA, quatro dias antes, a prévia dos arraiais. Não somente, porque houve um momento em que nós começamos a fazer os arraiais e eles foram crescendo. De repente, nosso arraial ia de Santo Antônio a São Marçal. E também devido ao fluxo de público, nós tínhamos que ter espaços maiores. E assim nós fizemos aqui ao lado, na Avenida Castelo Branco, próximo ali ao Monumental. Fizemos no São Luís, fizemos aqui na Lagoa. E fomos ocupando espaços nessa cidade. Os eventos tornam isso possível. A nosso congraçamento, essa convivência. O espaço amorosa. Surgiu um pouquinho na época do espaço cultural, né? O espaço cultural foi um momento de absoluta ebulição. Nós trouxemos o Circo Voador, nós fazíamos o Canta Nordeste na Praça Maria Aragão, onde tantos e tantos talentos se fortaleceram e outros se revelaram. Então, eu acho que a rádio foi um grande portal para que tudo isso pudesse acontecer e vir à tona. Beleza, meu amor, Duzinha. Daqui a pouco, Dulce Brito. É, nossa ex-diretora de eventos, né? Locutora da Mirante FM. Daqui a pouco vai estar com... Tem mais ainda uma parte do seu depoimento. Vai estar pedindo música pra gente. Muito legal. E vamos estar lembrando aí mais um pouquinho do início da nossa Mirante FM, tá bom? E aí, você lembra do show da Rita Lee aqui? Não, o Codoro não tinha idade pra isso, né, Wanda? Né? Não foi. Não podia ir ainda, né? Menor não podia entrar. Nós estávamos lá. Então vamos aqui, uma chamada maravilhosa do show da Rita Lee. É isso aí. Escuta só, velho. Show Rita Lee 4. Dia 27, terça-feira, às 9h30 da noite, no Convento das Mercês. Rita Lee e banda. Ingressos da Quitanga no Tropical Shopping e no local. Apoio Quitanga, Localiza, Grupo Poi e Bacanga Sonorizações. Apoio Cultural, Softel Quatro Rodas e HCG Engenharia de Sistemas. Promoção Guilherme Frota. Beleza, grande Guilherme Frota e grande Robson Júnior, que era a voz aí dessa chamada, né? E a gente vai curtir. Rita Lee, cor de rosa choque pra você. A bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque. De rosa choque. Oh, oh, oh, oh, não provoque. gosto de ser mulher. É, não é somente a Marina que gosta de ser mulher. Eu também. E gosto principalmente de fazer o Mirante Mulher, de conversar com vocês aqui toda segunda, quarta e sexta, do meio-dia até as 13 horas. Aquele som gostoso que você não pode perder. Não esqueça, tá? A gente vai ficar juntinho e gostando ainda mais de ser mulher. Que bom recordar essa voz gostosa da nossa querida Dulce Brito aí nessa chamada do Mirante Mulher. Que legal, né? E a gente agora, falando de mulher também, tô me lembrando aqui, Fernanda Costa, grande locutora que a gente teve aqui com a gente, Glauciane, né, Fabíola Mesquita, que em breve vai estar mandando também mensagem pra gente aí, do depoimento. Enfim, foram tantas locutoras, Amandinha Stanislau, recentemente aqui com a gente também, um time maravilhoso e outras vozes aí que eu não devo estar lembrando o nome agora, mas muitos depoimentos vão estar mostrando essas mulheres durante esse decorrer do programa desse mês de setembro, que é o Linha do Tempo, que vai até o dia 30 de setembro, tá bom? E agora, por falar nisso, vamos curtir mais duas vozes bem marcantes, né? Marcaram presença aqui com a gente na Mirante FM. Uma delas é Val Monteiro, isso mesmo, Val Monteiro, pessoa maravilhosa, e também Amanda Couto. É, que hoje está apresentando aí Maracap e tudo, né? Então tá bom, vamos lá, vamos conversar agora com nossas queridas Val Monteiro e também Amanda Couto, aqui na Mirante FM, toda a sua Linha do Tempo. Olá, tudo bem? Eu sou Val Monteiro, sou locutora aqui da Voz do Brasil, mas eu também já fui locutora da Mirante FM. Eu entrei em 96, eu estava no quinto período do curso de comunicação, aí eu fui fazer um teste na Mirante, passei. Aí trabalhei de manhã, de tarde, de noite, isso foi muito bacana para mim, porque me deu uma experiência em diferentes estilos de locução. Eu também participei do Marafolia, transmissões, a gente recebia as bandas baianas no estúdio, os ouvintes, tinha sorteio. A Mirante FM também me entregou um mercado comercial, trabalhei para várias agências, fiz campanha política, acabei indo para a televisão. Então, funcionou como uma escola e um laboratório, eu aprendi muito. E eu só tenho a agradecer pela experiência que eu vivi e também agradecer aos meus amigos, colegas de trabalho, pela experiência compartilhada. Oi, gente! Fala, galera! Era mais ou menos assim que eu começava as transmissões na Mirante FM. Ô, tempo bom! Saudade, gente, demais. Foi minha escola. Comecei no rádio por ali. Eu era da TV Mirante, apresentava o jornal, tive a oportunidade de ir para a rádio e aí eu agarrei com todas as forças. Tive vários professores, locutores importantes que foram me ensinando ali o dia a dia, na prática. Eu, que era recém-formada, tinha vindo de escola, né, do Rio de Janeiro para o Maranhão e estava ali aprendendo realmente na prática, até porque na faculdade a gente aprende muita teoria. E é naquele dia a dia que a gente vai aprendendo como falar com os ouvintes e aquela sensação do carinho. É bom demais. Eu sempre falei que rádio é a minha paixão. Então, tá aqui conversando com vocês, mostrando esse depoimento que eu fui convidada a fazer para trazer, né, essa mensagem desse aniversário da Mirante FM, dessa temporada que a gente teve junto, eu só tenho a agradecer. Agradecer ao Evandro, agradecer toda a equipe, a todos que estiveram comigo naquela época. Nossa, eu fiz o programa Tudo de Bom, que era de 9 ao meio-dia, um programa, aquele programa que a gente acorda com energia, música lá pra cima, um playlist sensacional, a gente falava de música, a gente falava de cantores, a gente falava de promoções, muito bacana, é o entretenimento da Mirante FM. Aí a partir daí, depois a gente teve o Namira, que era um projeto Eu, Niro, de Aécio, também muito legal, bem jovem, multiplataforma, inovação, né, na tecnologia, onde a gente estava levando a informação para a TV, para a rádio, para os jornais, para o impresso. Naquela época foi tudo pioneiro. Aí depois a gente teve o Mirante News, onde trazia informações também, onde trazia um pouquinho do jornalismo, que era a minha pegada da TV, mas na rádio eu sempre fui a Amandinha. Era eu mesma, então eu podia ser irreverente, alto astral, falar, brincar. E é isso que dá saudade, saudade desses ouvintes maravilhosos que acompanharam a gente nessa jornada, dos ouvintes que a gente criou esse carinho, esse vínculo, até porque rádio é muito imediatismo, a gente tem a resposta direta, gostou ou não gostou? O ouvinte diz ali na lata. E é isso que eu gosto e é por isso que eu sou apaixonada por rádio. Me perguntam, Amanda, rádio ou TV? Rádio, 100%. Um beijo, Mirante FM. Valeu, meu amor. Obrigado, minha querida Amandinha. Amanda Couto, também Val Monteiro. Val Monteiro hoje está apresentando a Voz do Brasil, né? Tá lá arrebentando geral em Brasília. Valeu, Amanda. Muito obrigado essa sua simpatia. Uma pessoa maravilhosa, meu amor, viu? E a gente vai curtindo aí o seu Linha do Tempo, que a gente vai até

diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 14 horas e 27 minutos. Dicas do Doutor Beleza. E a pergunta que não quer calar é: quanto custa uma harmonização facial? Essa talvez seja a pergunta que mais nos fazem no consultório lá na Biolaser. E é uma pergunta muito complicada de se responder, até porque uma harmonização facial, ela pode ser um único procedimento, como por exemplo um botox, um levantamento de ponta de nariz ou um preenchimento labial, isso por si só já é uma harmonização facial, ou pode ser também um conjunto de procedimentos, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, o que é esse tudo? Esse tudo depende da sua avaliação. É importantíssimo que você vá até a clínica e nós lá vamos te avaliar e vamos te dizer o que você pode fazer, saber quais são suas expectativas e dizer finalmente o que todo mundo quer saber, o valor. Então apareça lá na clínica, a avaliação ela é gratuita. Lá nós vamos te dar todas as informações a respeito de harmonização facial. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Acredite se quiser. Você sabia que além do mágico de Oz, tinha o mágico de As, de Es, de Is e de Us? Acredite se quiser. Alô, todo mundo. Aqui quem fala é Joyce. Eu também estou aqui com vocês na programação da Mirante FM. Um beijo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Pra vocês. É a música da Joyce, né? Clariana, tocou demais aqui também na Mirante FM, fez parte da nossa programação. E ela que deu o recado agora aí, você viu? Ela era ouvinte, é ouvinte Mirante FM. Coração de mel, de melão, coisa bonita. Mas vamos aí, mais um bate-papo aí, muito especial. E pra encerrar a nossa entrevista de hoje, lógico, ainda tem depoimentos por aí, viu? Mas a gente vai estar encerrando o nosso bate-papo com a Dulce. Antes de mais nada, já agradecendo de montão, lógico, né? Por estar aqui com a gente gravou esse bate-papo. E é um bate-papo muito gostoso, falando um pouco aí desse momento, desse movimento que foi a Mirante FM, que é a Mirante FM, né? Muito obrigado, Dulce Brito, mais uma vez, meu amor, né? Nossa ex-locutora, diretora de eventos, né? Diretora de jornalismo. Minha querida, um beijo, meu amor. Valeu, Du! Bom, aí você falou da rádio. E você, dentro desse processo hoje, você vendo a Dulce Brito hoje, nossa, aí você passa só, olha para trás, eu passei esse tempo na Mirante. O que foi para ti, assim, esse momento? A Mirante sempre vai ser, para mim, a minha grande escola. A Mirante sempre vai ser uma continuidade de um grupo familiar. Aqui nós crescemos juntos, aqui nós vimos nossos filhos nascerem, nós vimos netos chegarem. São gerações. E, ao mesmo tempo, os laços muito fortes de união aqui sempre foi um prolongamento da minha casa. Eu tenho com a Mirante uma relação de amor, uma relação de carinho e, sobretudo, uma gratidão imensa, porque eu pude, eu fui respeitada, eu fui observada, eu fui valorizada no meu talento. E nunca me senti em nenhum momento ou reprimida, ou cortada, ou enquadrada. Sempre foi algo em que eu me senti muito abraçada, um privilégio imenso estar celebrando esses 39 anos da rádio. Eu já estou afastada há algum tempo, trilhei outros caminhos, foram outros aprendizados, mas a minha grande escola, o grande abertura para o mundo, para a vida profissional, foi aqui. E uma gratidão muito grande e especial para um ser humano maravilhoso, que é o Fernando. Fernando sempre foi essa pessoa que tem um respeito imenso pelo outro, pela sua liberdade, pelo seu talento, tem um feeling muito grande, uma sensibilidade muito grande, e nos deixava ser aquilo que éramos. Deixava que a gente pudesse soltar, abrir, liberar os talentos. E por isso que a rádio foi esse grande polo agregador e descobridor de talentos. Se você for perceber, os grandes nomes da comunicação no Maranhão, todos passaram por aqui. E agora, vamos àquele pedido musical da maranhense, da nacional, da internacional, que é para a gente abrilhantar a nossa programação aqui no Linha do Tempo, Lúcia. Para quem ama a música como a gente, é sempre muito difícil fazer essa escolha. Ainda mais assim, você não me preparou para isso antes, né? Você não deveria ter dito, porque eu ia ver ali e seria difícil me escolher. Mas assim, música maranhense, eu tenho um carinho muito grande por Papete, tenho um carinho muito grande por César e uma admiração por esses trabalhos, pelo Zeca. Mas assim, eu vou numa música do César Nascimento que eu amo, que é a Ilha Magnética. Certo. No cenário nacional, eu vou ficar com Beto Guedes, que eu amo e fazia parte daquela programação pela qualidade da nossa geração. Uhum. E aí, eu vou deixar que você escolha qualquer um de Beto Guedes para mim, porque eu amo todas. Tá ok, meu amor. Tá? E internacional, eu vou ficar com Stand By Me. Uau. E você escolhe quem que vai fazer a execução da música. Tá ok. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado mesmo. Um beijo enorme em cada um de vocês. Muito grata pelo carinho de sempre, pelo respeito, pela admiração. E que venham mais anos e mais pessoas talentosas para fazer o nosso dia a dia melhor. Obrigado, Dulce Brito. Muito obrigado, meu amor. Me emocionou completamente, viu? Lembrei tanto. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Ilha Magnética, tá aí o primeiro pedido da Dulce Brito, que maravilha, né? Tem mais depoimento na área, viu? Oh, can you ba-ba-ba-ba-ba-ba? Oh, yes, I can ba-ba-ba-ba-ba-ba! Inglês para everybody! Ah? H-E-I-O-U. E tem esse nome? Não. Quem não aprender inglês vai tomar cuidado, porque o inglês é indispensável. Inglês, eu vou explicar mais detalhadamente para você. When I live again, and I think the English language about and the peixe, torta de palmito, can you write and polia do motor? E agora dúvidas? Mestre Filiano, fale-me sobre o mundo da inteligência para que eu, assim com toda a minha ignorância, possa adquirir sapiência, rãs e outros bichos. Então, com tudo isso, me explique o significamento explicativoso da palavra Bolívia. Veja bem, é Bolívia. É Bolívia. Muito bem, Bolívia é uma moça magrinha que acompanha sempre o marinheiro Popeye. Sim, sim. E se confirmado que ele come espinafre e ela está do lado dele, estamos falando então de Bolívia Palito. E é Equador. Equador? Equador. Veja bem, é uma pergunta que eu faço quando vejo um saco sujo. Que nem um saco sujo. Eu pergunto a John: ei, John, que saco mais sujo de marrom é esse? E ele responde: well, esse é Equador de café. Fale-me mais sobre survive. Não, é survive. É survive. Muito bem, você viu que o Silvio Santos esteve aqui aprendendo inglês, viu? Survive é o que o pai pergunta quando o filho pega a chave do carro escondido. Sim. Nesse caso, o pai diz: posso saber onde é que o Survive com meu carro? Daqui um time, mais inglês pra vocês. Oh, não! Oi, minha gente da Mirante FM, aqui falando com vocês é o Ramalho. Um beijo especial, no tanto sucesso com vocês. Beleza, né? O Barramalho aí também, olha só que voz gostosa, vozinha, fininha, novinha, falando aí que é ouvinte da Mirante FM, tocava na nossa programação muito. Essa daqui então nem se fala. Se você vier. Olha aí. Grande Rubinho Jones, dá um especial pro meu amigo parceiro, ele que faz parte do primeiro time, né? O único locutor do primeiro time que está ainda em evidência, ainda está aqui com a gente, nosso querido Rubinho Jones. Valeu, meu querido. Ele é uma memória ambulante, né? Ele é danado. Ele é um cartão de memória, viu? De não sei quantos gigas, acho que tem tera. E ele me lembrou também, a gente citando algumas, como eu disse, né? Assim, impossível a gente saber todo mundo, lembrar de todo mundo. Mas, além das figuras que eu falei que passaram por aqui também, teve uma locutora do primeiro time mesmo da Mirante, do início da rádio, que chamava Norma, e o Rubinho se lembra muito bem. Então tá legal, Rubinho, tá dado alô, valeu Norma, muito obrigado, Norma, Pena da Costa, essas locutoras todas que fizeram parte aqui com a gente, Glauciane, Fabíola Mesquita, já falei, Mayra Nogueira, Bojádinas, Gija Franco, Val Monteiro, Amanda, as duas Amandas, Amanda Couto, Amanda Stanislau e agora a nossa loura que daqui a pouco vai estar aqui também falando com você, tá bom? E aqui no depoimento da minha querida Mayra Nogueira, ela que também fez parte aqui, né, dessa equipe maravilhosa da Mirante por duas vezes inclusive, né Marinha, não é verdade? Hein, fala pra mim. Oi, eu sou Mayra Nogueira, locutora atualmente da Rádio Universidade FM. Estou passando aqui com muito prazer para dizer para você que eu também fiz parte da história da Mirante FM. Estive nesta emissora por duas vezes. Trabalhei alguns meses, em seguida fui para a Mirante FM de Bacabal, na época, e voltei novamente para a Mirante FM de São Luís, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, de dividir um espaço maravilhoso com uma equipe muito competente, onde eu aprendi muito, como o João Marcos, que foi um companheiro de trabalho por longas datas, e aprendi muita coisa do rádio com ele, com César Roberto, Robson Júnior, Gilberto Mineiro, Pedro Sobrinho, Evandro Costa, e com toda essa equipe maravilhosa que continua, né, ainda fazendo parte do Sistema Mirante de Comunicação. E olha, para mim foi um grande prazer, foi uma experiência muito válida, e eu só tenho muita gratidão por ter tido essa oportunidade. A Mirante FM e toda a sua equipe desejo muito sucesso. Parabéns, Mirante FM, pelos 39 anos. Valeu, muito obrigado, Mayra Nogueira. Muito obrigado, minha companheira linda. Valeu, muito obrigado. E vamos ao segundo pedido aí da Dulce Brito. Beto Guedes, quando te vi. Daqui a pouquinho tem mais um depoimento para você. Linha do Tempo. Estrelas você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer, nem o perfume de todas as rosas. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Rádio Mirante FM. Fumir. Ano 2. Aí, Dulce Britos, YZ621, 96,7, em ano 2, que legal. Isso aí foi em 1982, que bom, né? E a gente vai seguindo aí, Mirante FM, curtindo daqui a pouquinho. Depois já tem o último pedido para atender aí da nossa querida Dulce Brito. E depois tem minha amada Elô Batalha, que faz parte atualmente desse time maravilhoso. Dá continuidade aí a esse trabalho da Mirante FM, tá bom? E a gente muito emocionado também agora vai receber um depoimento muito especial aqui, dois depoimentos muito especiais. Rapidinho aí, vamos receber o depoimento da nossa querida ouvinte. Ela é ouvinte, já foi estagiária aqui, inclusive, mas é uma grande ouvinte, antes de mais nada, sempre esteve presente com a gente aqui, Safira Giovana. E depois, para encerrar essa onda de depoimentos de hoje, a gente tem um depoimento muito especial de alguém que com certeza você conhece, tá bom? E tá ouvindo a gente aí, tá vendo pela gente, a gente pelo aplicativo Mirante FM. Vai lá, baixa o seu, é de graça, que bom. E você que está curtindo aí também com a gente nas ondas da Mirante, boa tarde. Vamos lá, minha querida Safira Giovana, começando aí, vai. Tudo bem? Aqui é Safira Giovana, publicitária, professora universitária, fã, pesquisadora e propagadora da cultura maranhense. Estou aqui para celebrar os 39 anos da minha, da sua, da nossa rádio Mirante FM. São 39 anos de compromisso com o ouvinte, qualidade, gerando música, informação e entretenimento da melhor forma possível. Parabenizo a todos que fazem a Mirante FM acontecer. Aos radialistas, jornalistas, à equipe do marketing, do comercial, aos estagiários, colaboradores, programadores. Parabéns, Evandro Costa, por conduzir por tanto tempo, com muita seriedade, lealdade e compromisso, essa nossa rádio que é maravilhosa. Parabéns também ao presidente Fernando Sarney por toda a transparência, por toda a lealdade. Mirante FM, ouvinte pensante, vocês estão aqui no meu coração. Parabéns. Ai, gente, como eu tenho o prazer de comemorar os 39 anos da Mirante, um beijo para todos vocês, em especial para o meu amigo João Marcos, do programa Linha do Tempo. Grande João Marcos, já fizemos grandes trabalhos juntos. Um beijo para ti. Valeu, meu amor Marrom, muito obrigado. Obrigado também, Safira Giovana, muito obrigado aí, né? Chegou esse depoimento de surpresa, que legal. Valeu, um beijo, Alcione, um beijo, Safira, um beijo a todas essas mulheres maravilhosas. Vou ficando por aqui com o seu Linha do Tempo, que volta amanhã, 1 da tarde, se Deus quiser, e vai querer, tá bom? Amanhã tá tudo certo, amanhã 1 da tarde a gente... Amanhã não, amanhã é sábado, tô doido. Sábado e domingo não tem Linha do Tempo, né? Ah, tá bom. É de segunda a sexta-feira, então segunda-feira, 1 da tarde a gente